céu, inferno e purgatório. Certamente esse tema foi pedido para a gente falar, porque dentro da nossa cultura religiosa nós temos esses três locais, vamos dizer assim, de futuras habitações depois que a gente desencarnar. Mas é bom a gente pensar como isso funciona, né? E ver se realmente há sustentação nesse céu, inferno e purgatório como a gente tem ouvido. Vejamos só, né? Nós estamos aqui, tem um planetinha Terra aqui, né? Nós temos o tal Sol aqui, que é maior que a nossa Terrinha. Temos outros 12 planetas que estão aí, melhor, 8 planetas, né? E nós temos as constelações de estrelas, que são 12 constelações, né? Que circulam ao nosso redor. Não fiz 12, mas faz conta que foram 12, né? Que são os 12 signos. Isto aqui, quando a gente vai para fora agora de noite, olha, o Sol está do outro lado, não enxerga, e nós enxergamos a nossa Via Láctea, que é as 12 constelações, que é composta de milhares de estrelas, né? E muitas delas que nós enxergamos nem mais existem como brilho, né? Porque elas já pararam de brilhar, e só a luz que vem vindo, que chega até a nossa Via Láctea aqui, é que nós enxergamos. Ou seja, nós estamos tão distante de algumas estrelas, de alguns sistemas, que há milhões de anos a luz vem vindo e nem está mais saindo da estrela, e nós estamos enxergando a luz. Então, imaginem o tamanho que tem o nosso universo. Igual a essa Via Láctea, menor, maior, tem outras milhões, não é mil, é milhões. Assim diz a ciência. E a doutrina espírita, né, tem sempre base na ciência para suas filosofias, vamos dizer assim, que é os estudos, né, a teoria, e chegar então, que é a tríade, né, ciência, filosofia e religião, que é a tríade da doutrina espírita, né, chegarmos então a sermos religiosos. E religião. Dentro desse quadro da grandiosidade, que eu não consigo imaginar quanto grande seja, não sei se alguém daqui consegue, né? Imaginar a grandiosidade do universo, aonde estaria o céu? Alguém tem alguma ideia? Eu não. Aonde estaria o inferno? Alguém tem alguma ideia? Eu não. E aonde estaria o purgatório? Também não sabemos, né? Mas será que um Deus criador desta grandiosidade e que tudo funciona milimetricamente, por mais, às vezes, confuso que pareçamos nós vermos o mundo, o universo, ele funciona perfeitamente. Aí vem um vendaval, derruba casas, não sei o que, a gente diz, nossa, né? Castigo de Deus, parece que é contra as leis da natureza. Não. Se não tivesse esses vendavais, provavelmente nós morreríamos sufocados de tanta poluição de pensamentos e de matéria também, né? Então, a natureza age, reage, porque tudo é movimento. Se nós observarmos, se o mar fosse totalmente parado, que não tivesse as correntes, provavelmente nós não teríamos nenhum mar agradável, né? Porque como a gente diz, a água parada, sem movimento nenhum, nós dizemos que apodrece, né? Na verdade, cria elementos, né, não compatíveis com a saúde, vamos dizer assim. Então, no universo, tudo é movimento, tudo é natural, vamos dizer assim. Um Deus criador de tudo isso e organizador, e nós já falamos aqui que para a doutrina espírita Deus é a lei, não é nenhum homem, porque um homenzinho que nem nós vai criar um troço que ainda está vindo luz, que já nem mais existe, de bilhões de anos, tem condições, né? Então nós temos a mania, vamos dizer assim, de pegar Deus, que nós falamos aqui, inclusive na abertura, que se manifesta em nós pela vida, que é a vida, a lei, nós temos a mania de reduzir ele e transformar num homem. E aí não dá, né? E não dá para compreender. Mas esta inteligência, vamos dizer assim, que criou tudo isso, criaria nós, aqui dentro, né, uns elementozinhos aqui na Terra, para vivermos 50, 80, quem sabe 100 anos. E, às vezes, nascendo numa situação difícil, sem condições até de medicamento para sobreviver, às vezes morrendo com um mês, às vezes se quebrando 80 anos, tentando ser melhor, não conseguindo dominar os próprios instintos interiores, e aí errando, e aí definitivamente indo para um tal de inferno. Alguém aqui criaria um filho sabendo que ele vai crescer, vai errar e vai depois para o inferno eterno? Alguém aqui criaria? E Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele sabe de tudo. Então, quando Ele criou cada um de nós, Ele já sabia aonde iríamos. Será que Ele ia criar homens para, num futuro, sabendo que errariam, ir para o inferno, ficar queimando no fogo, como dizem? Aí uma pessoa brincou, mas poxa vida, naquele lugar lá não tem nada de lei contra o meio, a favor do meio ambiente, né? Porque estão queimando tanta lenha lá que está queimando tudo, né? Queima o quê no inferno? O mesmo raciocínio vale para o céu. Aí uma criança nasce, não cometeu erro nenhum. Estou falando aqui na hipótese de haver uma única existência, né? Nasce, não cometeu erro nenhum, morre com 2 meses. Caiu um tijolo na cabeça e morreu. Para onde que ela vai? Para o céu, né? Porque não fez nada de errado. E aquele outro senhor lá que tentou 80 anos, né, melhorar, fazer o bem, etc., e não conseguiu, vai para onde? Para o inferno. Vocês não adorariam que um tijolo caísse na cabeça de vocês com 2 meses? Pelo menos ia para o céu, né? Eu queria. Em vez de ficar 80 anos sofrendo e ainda ir para o inferno, eu queria que o tijolo caísse na cabeça com 2 anos, que eu fosse para o céu. Não é verdade? Então, a teoria do céu e do inferno, ela é totalmente derrubada por um livro de Allan Kardec, que o título é O Céu e o Inferno. E ela é totalmente derrubada por um raciocínio simples, como nós fazemos aqui agora, né? Que em 5 minutinhos a gente vê que teoria de céu e inferno não existe, né? O céu e o inferno somos nós que criamos e vivemos nele. Todos nós aqui podemos criar o nosso céu vivendo nas situações em que nós estamos vivendo, com pensamento positivo, com alegria, com descontração, vivendo a vida com seriedade, sim, estudando, etc., né? Deixando de lado porcariazinhas, como a gente diz, fofocas, porque as pessoas se dizem isso de mim, todas essas coisas negativas que às vezes acontecem, deixa de lado, vence, toca para frente, e criamos o nosso céu, e podemos, ao inverso, criar o nosso inferno. E não estudarmos, por exemplo, as questões da vida futura, estudarmos o que é a vida realmente, o que é Deus, e aí vivermos no medo, na insegurança, achando que Deus privilegia alguns com os chamados milagres, e para mim não me privilegia, para mim manda doença, para outro não manda, achando essas coisas e vivendo uma tortura de insegurança. Então eu crio o meu inferno e o meu céu. E o purgatório é meio a meio, né? Não é tanto o inferno nem tanto o céu. Dentro da doutrina espírita, então nós entendemos que nós vivemos no mundo de encarnados aqui agora e que nós, ao desencarnarmos, né, temos a nossa terra e ao redor da terra temos, como se fosse uma cebola, né, camadas que vamos avançando espiritualmente até atingirmos o que poderíamos chamar de céu, que é... uma consciência de unidade com Deus, uma perseverança na fé, uma desmaterialização, ou seja, não darmos importância tanto à matéria, aos nossos desejos, sejam eles de sexualidade, de comida, de ambição, de poder, todas essas coisas aí, nós vamos derrubando nosso orgulho, nosso egoísmo e vamos avançando até estágios avançados que seriam então o nosso céu aqui, né? Nós podemos, para a gente fazer uma comparação bem clara, se nós pegássemos um músico, um maestro, né, que conhece muito de música, ele ouve uma canção e de repente ela está tão bem elaborada que ele se eleva só de ouvi-la. Tem um outro que ouve uma música, prefere ouvir um tambor lá de índio, pum, pum, pum, né? Porque as outras vezes que, isso é música de dormir, é dor de cotovelo, aquelas coisas assim, né? Só que o tempo vai fazer a pessoa avançar, ver que, na verdade, as músicas de paz são agradáveis a nós e não as músicas de balbúrdia, né? Então, depende de onde que a nossa consciência vibra. Um pintor vai olhar um quadro, ele vai admirá-lo, vai vivenciá-lo. Quem não gosta de pintura, que ainda não tem essa sensibilidade, não avançou, e ainda rude nessa questão da arte, olha um quadro, não está nem aí. É a mesma coisa nas questões espirituais. Quem já foi e quem já vivenciou estágios dessas alturas aqui, que na Bíblia, em umas passagens de também conhecedores chamam de alguns céus ou sétimo céu, certamente sabe aquilo que eu estou falando, né? Então é tudo a questão da sensibilidade. E o inferno, o inverso, né? Poderíamos só para a gente ilustrar, é nós nos afundarmos cada vez mais na matéria. E aqui teríamos, então, até dentro da Terra, outros planos mais materializados do que esse que nós vivemos aqui nós. Que então seria aquela ideia de fogo, porque afinal das contas, no meio da Terra, tem os vulcões, né? O magma ainda efervescendo do fogo. É desta ideia que se tirou o céu e o inferno. Ou seja, quanto mais você afunda para o centro da matéria, mais no inferno você vive. E aqui, os desejos te dominam, né? Você não controla nada. Desejo de todos aqueles que a gente... O orgulho, o poder... A sexualidade, a fome, você não controla nada. Ou seja, você não é senhor das suas coisas. Né? Se você tem um carro, você é capaz de ficar limpando ele toda hora para ele não estragar. Ou seja, você não faz o seu carro um servidor para você. Você é o servidor do carro. Eu não estou dizendo que a gente tem que... Tem uns que são desleixados mesmo, né? Que usam, abusam, não dão nem valor para as coisas. Não, isso não é por aí. Se você usa tem um certo... alguma coisa importante, uma joia, alguma coisa, né? Você se torna escravo dela. Se perdeu ela, entra em crise. Isso é se afundar na matéria. Certo? Essa seria a teoria do céu e do inferno.